De acordo com uma pesquisa de 2016, feita pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, o ICTQ, 72% dos brasileiros se medicam por conta própria. E é sobre isso que eu converso agora com a farmacêutica Sara Cunha. Olá, obrigada pela presença. Obrigada eu pela oportunidade. Então, devido à facilidade de informações na internet, muitas pessoas se automedicam e se autodiagnosticam a partir de dados encontrados na rede. Quais são os riscos disso? Olha, é complicada essa questão de automedicação, porque nem sempre um mesmo medicamento é bom, que é bom para você, não é bom para mim. Varia muito de acordo com o organismo da pessoa. Então, essa questão, muita gente vai pela indicação do vizinho, lê na internet, vai no Google, joga um medicamento lá, joga o que está sentindo e já procura um medicamento e compra aquilo. E às vezes não é por aí a maneira correta de encontrar um medicamento adequado para o seu problema. Até a questão da dose também, né? Varia exatamente, exatamente. Varia de organismo, né? Às vezes, para um organismo, tem que ser uma dose maior. Às vezes, para outra pessoa, já é uma dose menor do mesmo medicamento. Uhum. Qual a importância da orientação de um profissional da saúde ao tomar algum medicamento? Volta nessa tecla, né? Também que... para estar orientando em questão de dosagem, da forma correta de estar tomando medicamento. Às vezes a pessoa faz uso de um produto para um problema, por exemplo, às vezes a pessoa toma um medicamento para diabetes, que é um uso contínuo, e deu outro problema, está tomando um segundo medicamento. Às vezes aqueles medicamentos têm interação entre eles, então não pode estar tomando junto. Isso entra aí a importância da orientação farmacêutica, né? Aí o medicamento acaba perdendo o efeito. Perdendo o efeito ou atrapalhando o efeito do novo medicamento, né? Certo. O uso irracional de medicamentos pode gerar intoxicação e os dados são bastante alarmantes. Quais outras consequências isso pode acarretar? Essa questão da superdosagem, né? Tem que ver direitinho qual a dosagem correta que o organismo pode. Às vezes até o próprio médico prescreve uma quantidade X no medicamento e a pessoa toma e é muito. Então, os primeiros dias de quando um médico passa o medicamento vai ser uma fase de adaptação. Então, o organismo, a pessoa vai ver como o meu organismo está reagindo a esse medicamento. Tá bom, não, tá demais. Para controlar e às vezes até voltar a retornar no médico, né? Não, tá muita dosagem que você me passou, não tô sentindo bem, tô tendo efeitos colaterais, para estar corrigindo essa dosagem. Pessoas viciadas em remédios que apresentam preocupação excessiva relacionada a problemas de saúde podem ser hipocondríacas. Quais são os riscos de se automedicar constantemente? Essa questão de pessoas hipocondríacas é bem sério, porque às vezes a pessoa não tem um problema assim crônico, né? Alguma patologia e sempre tá tomando um medicamento ali sem necessidade, né? Então isso pode acarretar, o organismo dela vai ficar resistente àquele medicamento e às vezes um dia que ela realmente precisar tomar o medicamento não vai fazer efeito. Uhum. Né? Então aí tá sempre a importância de apenas tomar um medicamento quando realmente precisar. Tá bom. Muito obrigada pela entrevista. Eu conversei agora com a farmacêutica Sara Cunha, que explicou os riscos da automedicação, além de ressaltar a importância da administração correta desses remédios. Cassiana Batista, para a Rádio IN.